Panorama Agrícola para 2 de dezembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso amigo ouvinte. Estamos abrindo o Panorama Agrícola, programa produzido pela Gerência de Comunicação da EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Hoje é segunda-feira de lua nova, 2 de dezembro de 2013. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado do programa é: Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Você confere no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre cultivo protegido. No noticiário, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural vai trabalhar para promover o desenvolvimento sustentável no campo. CEPAF em Chapecó lança livro e destaca os 30 anos de pesquisa para o pequeno produtor. Prêmio EPAGRE Escola Ecologia será entregue amanhã. Mel e laranja, destaques do cooperativismo em Celso Ramos. Você pode participar do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Dica do dia. Na dica de hoje, conheça o cultivo protegido de hortaliças, um sistema de produção em estufa, com cobertura de plástico e tela e também com irrigação por gotejamento, uma nova tecnologia em um abrigo construído com materiais de baixo custo, que pode ajudar o agricultor a produzir hortaliças durante o ano todo. Informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. Aprovada a lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. O custo da estrutura será de R$ 25 milhões, com a previsão inicial de cerca de 130 funcionários. A agência nacional terá gastos de aproximadamente R$ 1,3 bilhão em 2004, um orçamento já previsto e que será usado para contratar serviços de assistência técnica e extensão rural, com o objetivo de aumentar a produtividade, melhorar a renda no meio rural e promover o desenvolvimento sustentável no campo. Os recursos que vão financiar a assistência técnica e a extensão rural, eles vão sair dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Pesca e Aquicultura, da Agricultura e da Integração, que já possuem em seu orçamento recursos destinados à assistência técnica e extensão rural e também para a capacitação de técnicos. A ANATER vai funcionar como um serviço social autônomo, com personalidade jurídica de direito privado. E o governo federal fará um contrato de gestão com a agência para estipular metas, prazos e responsabilidades, bem como os critérios para avaliar o uso de recursos. A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, vai implementar um grande programa de formação de agentes de assistência técnica e extensão rural em articulação com a Embrapa e com as organizações estaduais de pesquisa agropecuária aqui em Santa Catarina, no caso a EPAGRE, e também com o auxílio de instituições de ensino. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós conversamos com o extensionista da EPAGRE do município de Celso Ramos, Mauro Ross. Ele fala sobre citros e mel, produtos da agricultura familiar que abastecem a região. Sim, no município de Celso Ramos existem duas cooperativas, né? Uma de âmbito regional, que é a Coplasc, e a de âmbito municipal, que é a Cocicer, que é a cooperativa dos citricultores de Celso Ramos. Essa cooperativa vem acessando o Programa Nacional da Alimentação Escolar desde o ano de 2010, 2011, com a venda dos produtos da agricultura familiar para a merenda. que é basicamente vendido para a merenda escolar? A cooperativa tem como carro-chefe a produção de citros, laranja. Então, a laranja é o produto comercializado pela cooperativa para a merenda escolar nos municípios da região de Campos Novos e Lages. Qual o papel da IPAGRE nesse trabalho junto às cooperativas, Mauro? Apoio, assessoramento, direto na extensão rural, né? Busca de trabalho coletivo junto aos agricultores organizados do município, como está da região, onde que tem trazido resultados significativos, né? Que as cooperativas, no caso lá do município, estão conseguindo fazer a sua gestão, a sua comercialização e, consecutivamente, a melhoria de renda, da qualidade de vida para as famílias que lá residem. Mauro, essas duas cooperativas que você citou envolvem e beneficiam quantas famílias de agricultores, mais ou menos? Em torno de 60 famílias, né? A Consicer tem um quadro social em torno de 30, né? 30 e poucas famílias, e a Coplasc também em torno de 30 e poucas famílias. Mas hoje que está mais exclusivamente no comércio é a Consicer, né? Que é o trabalha com a produção laranja. Ainda a outra cooperativa, ela não está, digamos assim, tendo um trabalho diretamente com a venda para a merenda escolar no programa. Ela vende mais nos mercados, né, da região, que é principalmente a produção de mel, né? Certamente, futuramente, vai poder também entrar aí na merenda escolar. No caso da produção de laranja, vende in natura ou vende processado o suco também? Vende in natura, o comércio é in natura. Visto que, digamos assim, como se trata de uma cooperativa de pequenos agricultores familiares, agora, neste momento, através do apoio do programa SC Rural, está se buscando construir um park house, né, para fazer a classificação, o beneficiamento e polimento da laranja, para poder também apresentar um produto de melhor qualidade, digamos assim, principalmente para os supermercados regionais, né? E como também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Deixa eu entender essa expressão aí para o ouvinte também, para o agricultor, parking house, é isso? Parking house, que nada mais é do que uma unidade, né, um barracão, né, onde que a laranja recebe a classificação e o polimento, né, da fruta. Estamos em fase de construção dessa unidade. A cooperativa vai fazer 10 anos agora em 2013 e certamente para o ano em 2014, vai fazer 10 anos, né? E para 2014 certamente estaremos promovendo seminários, né, na área de citricultura no município e quem sabe até mesmo a primeira festa da fruta no município de Celso Ramos. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o extensionista da IPAGRE de Celso Ramos, Mauro Ros. Confirmando para amanhã e quarta-feira, aqui na EPAGRE em Florianópolis, a entrega do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia, com o apoio do SC Rural, a 10 escolas públicas do estado de Santa Catarina que tem trabalhos de referência na área ambiental. Amanhã e quarta-feira em Florianópolis. E nesta quinta-feira, a partir das 14h, o Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, o CEPAF, da EPAGRE, em Chapecó, lança o livro Manejo Fitossanitário na Cultura do Feijão. Além do lançamento do livro, também haverá homenagens a funcionários do Centro de Pesquisa, que está completando 30 anos como uma unidade pioneira da empresa a dedicar-se ao tema agricultura familiar e a trabalhar com metodologias inovadoras com os pequenos agricultores. O convite é do engenheiro florestal Dorli Mário da Croce, gerente de pesquisa do CEPAF, da EPAGRE em Chapecó. Ele mesmo recentemente pesquisou com sucesso para aplicação na pequena propriedade do oeste do estado de Santa Catarina, as oliveiras, para a produção de azeitonas e azeite de oliva. Então, nesta quinta-feira à tarde, no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, o CEPAF da EPAGRE, em Chapecó. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.